Paz do Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, Jesus Cristo disse: Eu venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele não estava falando a respeito das esposas, estava falando a respeito daquele prêmio para a nossa mente, não uma joia para a nossa cabeça. No livro de Salmos 103, versículo 4, Deus diz: Eu sou quem te coroa de amor e compaixão e te livro da perdição. É um prêmio para a nossa mente. O livro de Provérbios 14, 18 diz: Os prudentes são coroados de conhecimento. Só há duas maneiras de roubarem a coroa: você dormir, abaixar a cabeça e deixar ela cair, ou descuidar e deixar alguém chegar perto, dar um tapa e tomar a coroa, que é ter uma mente em Jesus Cristo. Cuidado com a tua coroa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.